Quando o rei se levantou e o reino se fortaleceu, deixou a lei do Senhor e a sombra se espalhou. Sisaque veio com poder contra Jerusalém, ele veio. Mas um profeta trouxe a voz de Deus que nos faz ver. Oh Senhor, em ti esperamos. Humilhados, nós clamamos. A tua graça nos alcança e a tua luz nos avança. Justo és, Senhor, em teu juízo. Nos ensina a buscar teus caminhos. Os príncipes se humilharam, reconheceram a verdade. O Senhor é justo no seu amor e traz paz em meio à tempestade. Se a nação se afasta e o coração se esquece, tua misericórdia é grande e o perdão sempre cresce. Oh Senhor, em ti esperamos. Humilhados, nós clamamos. A tua graça nos alcança e a tua luz nos avança. Justo és, Senhor, em teu juízo. Na casa do Senhor tesouros a se guardar, mas o ouro se perdeu quando deixamos. Esperamos, humilhados, nós clamamos. A tua graça nos alcança e a tua luz nos avança. Justo és, Senhor, em teus juízos. Fortalece o nosso ser. Em tua presença viver, que o nosso coração busque sempre teu perdão. Oh Senhor, em ti esperamos. Humilhados, nós clamamos. A tua graça nos alcança e a tua luz nos avança. Justo és, Senhor, em teu juízo. Fortalece o nosso ser. Em tua presença viver, que o nosso coração busque sempre teu perdão. Oh Senhor, em ti esperamos. Humilhados, nós clamamos.